Rádio São Miguel de Uruguaiana, a rádio referência da fronteira. Sua característica maior é ter um microfone democrático, voltado para o povo, para a informação, para o esporte e para o entretenimento. Quer falar com Uruguaiana e região? Rádio São Miguel. Informações pelo 3412 1217, 3412 1343 ou entre pelo endereço eletrônico contato@radiosanmiguel.com.br. Ou então pelo WhatsApp 996946685. Nós estamos na Rua General Canabarro, 1450, bairro Francisca Tarragô, São Miguel. www.radiosanmiguel.com.br. São Miguel, a rádio, rádio, rádio, rádio, rádio, rádio, rádio. A partir deste momento, a Rádio São Miguel AM 880 apresenta Aqui no Sul. Eu fico aqui onde o churrasco é gordo e o chimarrão amigo vai de mão em mão. Onde tem serra, litoral, fronteira e o tranco da rancheira esquenta o coração. Uma programação voltada ao homem de campo, suas atividades, seu modo de viver, sua economia, seus usos e costumes, sua cultura e sua história. É o Rio Grande passado, presente e futuro. Uruguaiana, eu vivo aqui, aqui no Sul. Brotei do ventre da pampa, que é pátria na minha terra. Sou resumo de uma guerra que ainda tem importância. Diante de tal circunstância, segui os clarins farroupilhas e, devorando coxilhas, me transformei em distância. Sou tipo que, numa estrada, só existe quando está só. Sou muito de barro e pó. Sou tapera, fui morada. Sou velha cruz falquejada num cerne de coronilha. Sou raiz. Sol farroupilha renascendo estas manhãs. Sou o grito dos tacãs voejando sobre a coxilha. Caminho como quem anda na direção de si mesmo. E de tanto andar a esmo fui de uma a outra banda. Se a inspiração me comanda, da trilha logo me afasto. E até sementes de pasto replanto pelas vermelhas estradas velhas parelhas ao repisar no meu rastro. Sou alma longa, tão cheia como os caminhos que voltam quando as saudades rebrotam, substituindo os espinhos que a perda de alguns carinhos antigos, velhos aprontes, nasceram muitos aos montes desta minha vida aragana, nesta andança veterana de ir destampando horizontes. Eu sou a briga de touros no gineceu do rodeio. Impropério em tombo feio quando um índio cai de estouro. Sou o ruído que o couro faz ao roçar no capim. Sou o tim-rim-tim-tim-tim da espora em aço templado. trago silêncio guardado do pago dentro de mim. Fazendo vez de oratório, sou cacimba destampada, de boca aberta, calada, como espera do ofertório, como vigília em velório, nesse jeito que é tão seu, tem muito de terra. É céu que a gente sente ajoelhando e de mãos postas, levantando o pago inteiro para Deus. Sou o sono do Cusco amigo, meio dentro do borralho. Sou as vozes do trabalho no amor da paz. Sou o perigo. Sou lápide de jazigo, perdida em algum potreiro. Sou manha de caborteiro. Sou voz rouca de cordiona cantando, triste e chorona, um cantochão brasileiro. Sou a graxa da picanha na bexiga enfumaçada. Sou sebo de rinhonada, me garantindo a façanha. Sou vozerio de campanha que nos lançantes se somem. Sou boitatá, lobisomem. Sou a santa ignorância. Sou índio sem infância que, sem querer, ficou homem. Sou o Cepé de Araju, o Uruguai, Rio Mar Azul. Sou Cruzeiro do Sul, luz e guia do índio cru. Sou Galpão, Charla e Chiru de Magalhânicas viagens. Andejei por mil paisagens sem jamais sofrer sogaços. Cresci juntando pedaços de brasileiras coragens. Sou, enfim, o sabiá que canta alegre, embora sozinho. Sou o gemido de moinho, um tom tristonho que encanta. Sou o pó que se levanta, sou terra, sangue, sou verso, sou maior que a história grega, eu sou gaúcho e me chega pra ser feliz no universo. De mais um dia de lida, o peão se aproxiga para perto do rádio para ouvir a música do nosso pago. Você ouve a Rádio São Miguel, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Sintonize nossa programação na frequência M880. Fale conosco no 3412 1217, 3412 1343. Siga nossa programação pela internet www.radiosaomiguel.com.br. A Rádio. Acabamos de apresentar Cidade Manhã, o rádio jornalismo da AM 880, São Miguel. A Rádio. Você está ouvindo a Rádio São Miguel, AM 880, Uruguaiana. Nos acompanhe pelo nosso site na internet www.radiosaomiguel.com.br. Rádio São Miguel, AM 880. A rádio. A rádio. Oi, galera. Aqui quem fala é Maria Cândida Bermudes. Tô passando aqui para fazer um convite para vocês. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, aqui na Rádio São Miguel, AM 880. Na frequência. Um encontro cheio de conteúdo e dicas para vocês. Vem com a gente na frequência. Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio. E ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir, não precisa de esforço e com pouca atenção, a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. Você vai sentir a diferença. Anuncie no rádio. Uma campanha da... Rádio São Miguel. A rádio. Rádio. Agora, na Rádio São Miguel, AM 880, meio-dia rural. A partir de agora, uma cadeia regional de emissoras com as rádios Itapevi 87.9 FM de Maçambará, Pitangueira AM 1170 de Itaqui, com a coordenação da Rádio São Miguel, AM 880 de Uruguaiana, vai informar tudo sobre o agronegócio gaúcho. O Rio Grande Agropecuário é aqui. Apresentação Cicico Dornelles.